1074 solicita voar direto da EL? Solicitando da EL, 074. Da EL, obrigado, voo na 074. Azul 4209, ali mantém 10. São 3305, decolou os 22, chame o controle 120, decimal 80. 2080. Salvador, TAM 3305, Morante. Morante, TAM 3305, contato radar, decolagem, sobe e mantém o 330, vigilância. 330, vigilância. Azul 4209, livre decolagem 10, vento 170 graus, 07 nós. Livre decolagem 10, 4209. Azul 209, decolou de 24, chame o controle 120, decimal 80. 2080, boa, 4209. Controle Salvador, boa, 4209 da Azul, cruza 1500 para 360 na DAEL. Azul 4209, sobe o 360, vigilância radar. Acessão 360, na DAEL, 4209 da Azul. Uno 074, chama Centro Recife. Uno 251, alterna no 3325. 1251 3325, obrigado e boa. .305 chama Centro Recife. 12545 alterno 2685. 2545 2685, boa. Boa. Azul 4209, chama centro Recife. Frequência no 251, alterno no 3325. 251-3325, boa, 4209. Boa. Jet 57 no meio, assume identificação. Esse mantém o 050, chegada Mari. Autorizado a etapa. Boa etapa, obrigado. Tiro meia está efetuando algum desvio? O 76? Isso. Não, negativo, a gente estava na proa de Pabog. Só passou Pabog agora. Afirmativo. É que isso aqui não tem GPS, isso aqui é queixo duro. Ah, Fiat. Oceano é 6224, copia. Afirmativo, senhorita. 6224, copia. Oceano é 6224, Aracaju, 90 aprovado. Decola da pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda. Transponder 5133, controle 120, decimal 80. 2-0 então, 190 para Aracaju, repasa 10, Puca, Caju, com esquerda para decolagem, transponder 5-3-3, controle 208, Oceané 6224. Oceané 6224, confirme se copiou, transponder 5-1-3-3. Afirmo, 5-1-3-3, 6224. Correto, chame pronto, Oceané. Chamará quando pronto, 6224, obrigado. Ajustante no 6, desce para 2000 pés, o ajuste no 0 no 8, autorizada final no 0. Descendo para 2000 no 0 no 8, autorizada final, sim, é o Golf 7 no 6. estabilizando, está avistando, 576. 576, complete final, chame turno no 86. 86, 76, boa noite, amigo. Boa noite. Torre, boa noite, Web 5716, tá na final. Gente, Web 5716, reporte baixado e travado. Vai chamar baixado e travado, 16. Baixou e travou, 5716. Web 57 no meio, ciente, livre pouso no zero, vento no 70 graus, 09 nós. Livre pouso na pista no zero, Web 5716. Dois vezes quatro, pronto para posicionamento pole position. Confirmando, eu acho, né, 6224? Afirmativo, 6224, pronto para posicionamento. Licente, livre acionamento, chame para o táxi, portão 01, no chané. Livre acionamento, chamará para táxi, 6224. Web 57 no meio, solo 49, direita, táxi via Alfa Quilo, pátio 3, posição 06. Sim, Alfa Quilo, pátio 3, 06, posição 57 no meio.